Eu não paro de lutar e nem vou desanimar pela preciosa graça do Senhor me apoiar. Nada vai me abalar, pois bem firme estou. Eu vou lutar e nunca me abalar. Conversei com o meu Deus e o questionei. Choro e sofrimento, minha vida estava assim. Bem atento pude ouvi-lo, sua doce voz: meu filho, estenda a mão, estou aqui pra te ajudar. Eu não paro de lutar e nem vou desanimar pela preciosa graça do Senhor me apoiar. Nada vai me abalar, pois bem firme estou. Eu vou lutar e nunca me abalar. Você que está me ouvindo, preste muita atenção. O inimigo é astuto, ele ronda os corações. E a escolha é Jesus. Escolha você também e juntos caminhemos rumo a Jerusalém. Eu não paro de lutar e nem vou desanimar pela preciosa graça do Senhor me apoiar.